Viaja não, firma. Sente essa parada. É do DJ. Face oculta. Kamikaze. Constantemente, sei o que sou, mas não sei o que consta na minha mente. Sei pra onde vou, mas não sei o que consta na minha frente. De dúvidas constantes, ó nós aí. De um whisky Red Bull, pra quem consta no bolinho. Eu sei que consta, na rua tem quem bota a vida aposta. Tem quem chora, tem pra fazer tudo que elas gostam. No golfe consta as rodas, sonzeira que incomoda. Aqui na quebra é moda, se tu consta, compra foda. Responsa, nada consta, com os espinhos que consta. Altas máquina monstra no barzinho que cê pensa. Dispensa, se compensa, ser assim a fila é imensa. Intensa é a ânsia do próprio fim. Eu vim daqui, lugar pra cê crescer de pé no chão e aprender que aqui você é xepa pro mundão. Sobra decepção, consta motivação. Mil motivos pra tirar castelo que não custa um rei. Na rua eu sei que custa cela cheia, mas não custa as leis. Vai ser sempre assim. Que consta aqui, que consta aqui. Cada um com sua corrida, sua vida, seus prazeres. Seus erros, seus acertos, seus direitos, seus deveres. Defeitos, seus momentos, seus desejos, seus poderes. Cada um com seu jeito de querer viver melhor. E o que consta, consta. Nada consta. E o que consta, consta. Nada consta. E o que consta, consta. Nada consta. E o que consta, consta. Consta grave, consta frevo, consta os maloqueiros, consta os loucos na viagem. A soma dos guerreiros, consta os loucos dos enquadros. Os firma maquinado, tudo junto, lado a lado. Consta sonho aprisionado, consta as dona princesa. Consta os mano firmeza, consta tudo nessa porra, até a maldita tristeza. Consta número no bolso, pensamento ambicioso. Consta menor infrator, consta moscão delator. Golpe de HC Plus, consta o medo que conduz. Sempre consta face oculta, por baixo do capuz. Nem sempre consta o que eu encontro, mas consta o que eu procuro. Consta um brilho reluzente oposto ao meu lado escuro. Após um drink, meu romance sem lua de mel. Quantas que eu vi constando em quartos de motel. Piriguete se derrete, vendo os aro 17. Se constar um bom carro, ela até paga um... Constando na função, lado a lado com os ladrão. Consta face, consta tribo, já constou nesse mundo. Castelo que não custa um rei, na rua eu sei. Que consta cela cheia, mas não custa as leis. Vai ser sempre assim, que consta aqui. Que consta aqui. Cada um com sua corrida, sua vida, seus prazeres. Seus erros, seus acertos, seus direitos, seus deveres. Defeitos, seus momentos, seus desejos, seus poderes. Cada um com seu jeito de querer viver melhor. E o que consta, consta. Nada consta. E o que consta, consta. Nada consta. E o que consta, consta. Nada consta. E o que consta, consta. Nada consta. As camas na mesa rodando, cerveja, bandida, paz, dona malandro. Quer fama, dama na cama, no bolso, a grana, campari, uísque, barraco pra banda. Catraga de cima, ladrão, tá na quina, colocou uns rimas. Só correria, função, sem dia, quase todo dia. Vai custar, já custou, os vagabundo dominou. Posto aqui no bolinho, tamo junto e demorou. Só 12 na atividade, tem do preto, tem do branco, amarelo, colorido, arco-íris que pra nós é só profissão, perigo. Custa grave, custa rima, custa bomba, adrenalina. Custa rap com os moleque, custa o back lá na quina. Custa mais de um real, custa os corre no sinal. Custa lombra no final, nada custa criminal. Malandro que soma consta, bandido que cola consta, ladrão que desanda dança, são muitos que estão na lembrança. Vagabundo alucinado, ginga de malandriado, consta o rap no barraco, fumaça pra todo lado. Também consta os maloqueiros, tá no corre o dia inteiro, na fissura pro dinheiro, só não consta o desespero. Mas também consta o respeito, esse é o naipe do meu gueto. Favela é desse jeito, constante o tempo castelo inteiro. Castelo que não custa um rei, na rua eu sei, que custa cela cheia, mais. Não custa as leis, vai ser sempre assim. Que consta aqui, que consta aqui. Cada um com sua corrida, sua vida, seus prazeres. Seus erros, seus acertos, seus direitos, seus deveres. Defeitos, seus momentos, seus desejos, seus poderes. Cada um com seu jeito